Bom, nos últimos anos, o Guilherme Boulos se projetou aí como uma das novas lideranças aí de novos setores sociais, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. É formado em filosofia, fez psicanálise também, e hoje virou uma referência também nessa frente das esquerdas. O Guilherme, antes da gente falar da atualidade, eu queria que você historiasse um pouquinho como que começou esse movimento do sem teto. Então, Nassif, primeiro obrigado pelo convite, aí, pela entrevista. O MTST, embora tenha tido um destaque maior nos últimos 3, 4 anos, já é um movimento que faz 20 anos, agora em 2017. Foi criado em 1997 como uma tentativa de construir um movimento de ocupações urbanas, digamos, análogo ao que era o que é o Movimento Sem Terra. Inclusive, o Movimento Sem Terra teve um papel na construção do MTST no seu início. E foi se desenvolvendo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, mas foi se nacionalizando ao longo desses anos. E de 2013, 2014 para cá, o movimento ganhou uma maior expressão social, que tem a ver também com a dinâmica urbana do país. Nós tivemos, talvez nessa última década, né, pelo modelo de desenvolvimento econômico, uma brutal especulação imobiliária. O aumento do valor da terra, o crescimento do setor da construção civil associado a isso. E isso agravou uma crise urbana no país, porque as cidades foram, através do aumento do valor dos aluguéis, boa parte dos trabalhadores pagam aluguel, as cidades foram se tornando quase máquinas de se criar sem teto. Apesar dos programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, que compensaram isso. Mas os programas habitacionais ajudaram também na especulação imobiliária. De algum modo, sim. Porque você pega a maneira como Minha Casa Minha Vida foi concebido, e na verdade foi concebido em 2009 como programa social, mas também como resposta à crise, uma política anticíclica pós-2008 para injetar dinheiro no capital da construção civil. E com isso, o seu modelo leva a uma periferização. A maior parte dos imóveis do Minha Casa Minha Vida para as famílias mais pobres são feitos nas margens das cidades. Né? E você vai capitalizando regiões que antes, aquela história, se vendia por hectare e agora vende por metro quadrado. Bom, só pra, eu sempre tive uma curiosidade. Quer dizer, o sem teto é uma parte provisória, porque a ideia é que tenha teto. Claro. Como é que vocês fazem dentro do movimento? Alcança o objetivo, então parte do movimento vira com teto. Como é que mantém a ligação com esse pessoal? O MTST tem uma pauta que vai além da luta específica por moradia. Tá. É uma pauta por reforma urbana, por direito à cidade. Então, desde o princípio, evidentemente que o foco do movimento é conquistar a moradia digna, mas há uma luta por serviços públicos, transporte, saúde, educação, creche. E essa luta, a gente continua com ela após a conquista da moradia. Tá. Né? Então, nós temos um exemplo, para nós é um piloto que nós temos pelo Minha Casa Minha Vida Entidades aqui na região metropolitana de São Paulo, que é o condomínio João Cândido, onde as famílias, depois de 2 anos, já quase 3 da entrega dos apartamentos, continuam organizadas, fazem assembleias, se mobilizam, conquistaram linha de ônibus, conquistaram um terreno para creche, outro para a unidade básica de saúde. Então você consegue. É evidente que uma parte das pessoas, depois que conquistou a moradia, para por aí. Tá. Não é 100% de adesão após. Mas tem uma parte das pessoas que continua na mobilização. Tá. Como é que é a estruturação e as formas de comunicação? São as redes sociais também? Como é que vocês se comunicam? Também. A principal forma de atuação do movimento é mais antiga. Tete a tete, pé no barro, nos bairros, reuniões. Nós temos reuniões quinzenais nos núcleos do movimento, em todas as cidades que o movimento está no país, hoje também em 12 estados, assembleias, mas também há comunicação por grupos de WhatsApp, há páginas no Facebook, site, aplicativo, tudo isso, no qual o movimento também difunde os seus posicionamentos e a sua informação. Quer dizer, vocês usam na questão urbana mesmo que o MST, que é a questão da função social da propriedade. Né? Como que o judiciário, de uma maneira geral, regionalmente, trata essa questão? Olha, função social da propriedade é algo desconhecido para o judiciário. A maior parte do judiciário brasileiro vê o direito à propriedade como um direito absoluto. Contrariamente ao que a Constituição determina. É. Na Constituição, o direito à propriedade não é absoluto. Ele é estabelecido, mas é preciso que se cumpra a função social. Então, eu receio dizer que acho que nunca o MTST conseguiu derrubar uma reintegração de posse usando o argumento da função social da propriedade. Quando consegue derrubar é porque o proprietário não consegue mostrar matrícula, tem dívidas milionárias. Agora, a função social da propriedade é sumariamente ignorada pelo Judiciário brasileiro. Bom, o Ministério Público que deveria ter esse papel aí de ser um defensor aí dos direitos difusos. Como é que é a relação com o Ministério Público nesse item especificamente? Olha, a gente boa no Ministério Público, embora seja exceção, né? A maior parte do Ministério Público está muito mais preocupada em criminalizar o movimento social do que em garantir esses direitos fundamentais, né? Então, nós temos alguns processos em que o MP entrou questionando o movimento que conseguiu ganhar uma terra, conquistar, conseguiu uma desapropriação, pressionando o poder público, dizendo que era privilégio, que era fura-fila, quando não procedimentos criminais do Ministério Público contra o movimento dos mais absurdos. Federal ou os estaduais? Principalmente os estaduais, mas há um recente procedimento do Ministério Público Federal pedindo investigação sobre Minha Casa Minha Vida e entidades, que é a modalidade do Minha Casa Minha Vida, onde há gestão direta pelos movimentos sociais. O que é muito engraçado, assim, muito curioso, eu diria, porque o Minha Casa Minha Vida, 98% dele é gerenciado por construtoras, que é via o Fundo FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Apenas 2% das obras do Minha Casa Minha Vida são pelo Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS, onde há gestão direta. Então, eu desconheço procedimentos do MP para falar dos 98% onde as construtoras atuam, mas sobre os 2% é uma coisa impressionante. O movimento do Sem Terra, eles montaram as suas universidades, tem todo um processo de conversar com de preparar a criançada desde cedo. Como é que vocês... Qual que é o local que vocês se reúnem? Vocês têm sede, tem tudo? O MTST tem sedes locais, por bairro. A gente se organiza pelas ocupações e por núcleos nos bairros. E nos núcleos a gente busca ter sedes, às vezes sedes regionais, bairros. E aqui em São Paulo nós temos um espaço, um centro de formação, onde acontece a maior parte dos cursos, atividades mais formativas com a militância. O Boulos, em relação ao jogo partidário, como é que vocês se colocam? Olha, Nassif, o MTST tem prezado por uma autonomia partidária, por uma série de razões, né? Evidentemente, isso não quer dizer uma postura apolítica. Sim. São coisas diferentes. O MTST se coloca como um movimento político, com posições políticas na conjuntura, e deixou isso muito claro no último período. Participou das jornadas de enfrentamento ao golpe na linha de frente, faz parte do movimento pelo Fora Temer, contra a reforma da Previdência, em defesa dos direitos sociais. Mas nós achamos que é muito importante, algo que se perdeu em alguns movimentos sociais, que é o movimento de autonomia. Que é o que havia nos anos 80. Claro. Isso que deu dinâmica aos movimentos dos anos 80 e que permitiu criar um caldo que deu em novas formas políticas naquele momento. Agora, quando o movimento se atrela, perde a sua capacidade de decidir, o seu dinamismo com a base, e se torna uma correia de transmissão partidária e, por vezes, apenas um curral para eleger parlamentares, o movimento perde totalmente a sua potência. Nós achamos que esse não é um bom caminho, a história já nos mostrou. Agora, há também um outro fato de que, hoje, a conjuntura da esquerda brasileira, do ponto de vista partidário, é muito delicada, né? Nós achamos que há um vácuo aí. O Partido dos Trabalhadores cumpriu um papel importantíssimo, foi a hegemonia da esquerda brasileira nos últimos 35 anos, ganhou 4 eleições presidenciais, conquistou avanços, teve uma série de limites nos seus governos também, coisas que poderiam ter ido muito além e que não foram, né? Mas que tá numa crise, né? Tá numa crise importante que precisa ser considerada. E ao mesmo tempo, as alternativas que surgiram de esquerda no campo partidário, como o PSOL, ainda não conseguiram ocupar esse espaço, não conseguiram ter capilaridade social para ocupar um espaço. Então nós temos um cenário que, no nosso entendimento, o que de melhor o MTST pode oferecer nessa conjuntura é ajudar na construção de uma unidade, ao invés de se vincular a um partido ou outro nesse momento. A ideia de vocês, o que é em relação ao futuro do regime político? É um aprimoramento de uma social-democracia, é uma postura revolucionária? Como é que vocês se colocam em relação ao futuro? Olha, Nassif, eu acho que, do ponto de vista do regime político, o regime iniciado na Nova República após o fim da ditadura militar, esse regime chegou a um esgotamento. Né? Esse sistema político, com seus arranjos e contrapesos institucionais, faliram. Né? Faliram. O domínio do capital privado sobre o poder público atingiu parâmetros inacreditáveis. As possibilidades de atuação institucional nesse regime, especialmente com as medidas de exceção que têm sido normalizadas no último período, reduziram-se muito. Né? Então, nós achamos que esse é o momento para que a gente possa construir uma nova transição no país, uma transição para um regime político radicalmente democrático. Né? E aí não só a democracia política de restaurar a soberania do voto popular, porque mesmo isso hoje está em xeque. É isso. Né? Mas de aprimorar as formas de participação popular, instituir mecanismos plebiscitários para definição de assuntos fundamentais, aumentar de fato o controle social sobre o Estado brasileiro, que é uma coisa que a elite brasileira tem verdadeira fobia, pensa com a cabeça da casa grande. Mesmo os 13 anos de governo petista, com todos os seus limites e concessões, se tornaram insuportáveis para eles, a ponto deles darem um golpe, ainda mais avanços políticos e institucionais mais consistentes. Como é que era o espaço aberto aí na gestão Lula e Dilma para os movimentos sociais, para vocês em específico? Eu diria que nos governos do PT, Lula e Dilma, você teve um diferencial em que o movimento social foi ouvido, havia diálogo, entrava no palácio, discutia, se criaram conselhos. Mas eu acho que houve um erro fundamental, Nassif, que é que o movimento social não foi tratado como ator político de transformação. Então, chegou-se ao governo, se acreditou numa governabilidade estritamente através do parlamento e da composição com os velhos partidos, né, preservando o sistema político com todos os seus vícios e as consequências, né? E se entendeu governabilidade nisso. Né? Ou seja, não se pensou uma governabilidade a partir da base social mobilizada, como ocorreu em outros países da América Latina nessa mesma década. Né? Onde, mesmo às vezes com situações institucionais muito adversas, né? Com minoria parlamentar eventualmente, com uma mídia tão golpista quanto a daqui, com uma elite econômica igualmente predatória, você conseguiu, o governo atuou como uma força que estimulou a mobilização social, né? E a mobilização social, por sua vez, ajudou a sustentar que o governo desse passos além, em alguns lugares, pautando reformas estruturais, por exemplo, que aqui ficaram na gaveta. Né? Então, o movimento social foi tratado como um coadjuvante que deveria ser integrado, poderia participar de conselhos consultivos, seria escutado, mas, do ponto de vista da forma de governar, né, e do programa político de governo, houve uma subparticipação do movimento social. Então, havia aqueles conselhos que o Gilberto Carvalho defendia, aquilo lá sempre ficou no plano consultivo, havia aquelas conferências nacionais, na sua opinião, aquilo não permitiu muitos avanços? Olha, eu não quero aqui dizer que nada presta. Né? É evidente, principalmente agora, com esse governo golpista e ilegítimo, destruindo o país. Então, não há comparação. Não há a menor possibilidade de alguém dizer isso não valia nada, é a mesma coisa. Não é, é evidente que não é. No entanto, essas conferências, esses conselhos, mantiveram durante todo o período um papel consultivo. Né? A Conferência das Cidades, por exemplo, que é mais a nossa área, toda a conferência decidia que no dia seguinte ia começar a reforma urbana. Né? Não começou. A mesma coisa nas comunicações, em todas as áreas. As conferências tomavam posições muito progressistas, mas isso não reverberava em decisões políticas reais. E aqui em São Paulo, como é que foi a relação com o governo Haddad? Olha, no começo, te digo, não foi uma relação fácil. Né? O Haddad, num primeiro momento, na nossa avaliação, não teve tanta habilidade para lidar com os movimentos, mas depois se construiu uma relação construtiva. Né? O Haddad passou a escutar mais, incorporou pautas do movimento social. O plano diretor que foi aprovado na cidade, com a participação dos movimentos, representou um avanço importante do ponto de vista da política urbana. No último ano de governo, colocou na Secretaria de Habitação, como uma demanda dos movimentos também, o João Whittaker, que é um urbanista alinhadíssimo com a reforma urbana, com as causas populares. Então, diria que na maior parte do governo Haddad houve uma relação bastante positiva. Como é que é a maneira como vocês conseguem atrair simpatizantes para o movimento? Eu vi lá em Brasília, daqueles eventos que vocês foram de apoio à Dilma lá, tinha uma rapaziada lá de uma alegria, de uma simplicidade que... como é que são? Qual é o militante típico de vocês? Militante típico do MTST é o cara que entra numa ocupação porque não consegue mais pagar aluguel, né, tá numa área de risco, qualquer situação como essa, vai e monta seu barraco na ocupação. Nós construímos uma forma organizativa nas ocupações em que as pessoas se envolvem mais. Uma forma de trabalho coletivo, de redes de solidariedade, cozinhas coletivas. Isso permite àquelas pessoas que se interessem entrar e se destacar e se envolver. Então se elegem coordenadores pela base nas ocupações. E daí vai surgindo uma geração nova de militantes. O cara entrou pela moradia, pensando ali só no lote dele, na casa dele. Dali a alguns meses, essa mesma pessoa, em geral não é o cara, é a mulher, porque no movimento de moradia tem um papel fundamental, está coordenando uma ocupação, está construindo movimento, está ajudando no processo de politização. E em relação às favelas já consolidadas, vocês têm uma atuação também? Nós temos uma atuação através de núcleos, né? Em luta por urbanização e infraestrutura e serviços públicos, né? Essa é a atuação fundamental. Uma atuação também que no último período tem ganhado força, que é a luta contra despejos. Porque o avanço da especulação imobiliária nas grandes cidades também tem aumentado o ritmo de despejos de ocupações consolidadas há muito tempo, as favelas, né? Então, a atuação do movimento tem ido por aí. Esses incêndios que ocorrem periodicamente em favelas, vocês veem algum indício de crime? Olha, Nassif, você sabe que teve, especialmente foi de 2009 a 2012, teve ali uns 2-3 anos em que houve uma verdadeira epidemia de incêndios em São Paulo. E que, curiosamente, a maior parte dos incêndios ocorriam nas regiões de pico de valorização imobiliária. Então, o argumento natural da seca, de não sei o que, fica um pouco desprestigiado numa circunstância como essa. Então, na nossa avaliação, é evidente que muitos desses incêndios tiveram atuação criminosa ligadas ao setor imobiliário. Essas políticas de pegar prédios velhos lá para entregar para o movimento, qual foi a dimensão dela? Olha, muito menor do que poderia e deveria ser. Porque uma parte desses prédios abandonados nas regiões centrais são prédios públicos. Antigas repartições públicas, o INSS tem muito prédio nas cidades, né? E que a burocracia para transformar esses prédios em habitação de interesse social é uma coisa que você desacredita, kafkiana. Né? Então houve alguns prédios que foram requalificados e se transformaram em moradia popular, o que é uma política acertadíssima. Claro. Né? Porque isso você está pensando aí não só moradia, você está pensando na lógica de cidade. Você colocar a pessoa para morar perto do trabalho dela e perto de onde há serviço público é também mexer na mobilidade urbana, são menos deslocamentos. Recuperação de regiões e tudo aí. Claro. Mas é uma política ainda muito residual no país. Boros, a gente está num quadro hoje que vocês não têm nenhuma interlocução com o governo federal, provavelmente não vão ter aqui com o governo municipal. Enfrento aí uma onda antissocial meio complicada, contra qualquer forma de política social. Como que vocês se colocam nesse ambiente inóspito aí? O movimento acredita muito na força de mobilização. Nós estamos nesse momento, inclusive, acampados na Avenida Paulista, né? Hoje completam 18 dias de uma ocupação do MTST na Avenida Paulista pela liberação do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que foi suspenso por esse governo. O movimento fez já a mobilização, botou mais de 10 mil pessoas no mês passado na frente da prefeitura, já na gestão Dória. Tem feito uma série de mobilizações e, a partir dessas mobilizações, a gente acredita que é possível obter algumas conquistas. Agora, é evidente, o cenário atual é um cenário desfavorável para a luta social no país. Você tem uma onda conservadora, uma onda de desmoralização do movimento social. Né? Então, um senso comum de que movimento social quer boquinha, quer algum ganho, privilégio. Né? Então, essa ideia é uma ideia que eles conseguiram disseminar fortemente na sociedade, que desmoraliza, que abre espaço para a criminalização da luta social e que dificulta a luta reivindicatória. Como é que se dá, no caso das favelas, o relacionamento com as organizações criminosas aí, que tem uma ação relevante também na periferia e tudo? Como é que é essa? O movimento precisa manter um distanciamento disso, né? É evidente, é público e notório para o Estado e para a polícia, principalmente, que há atuação de narcotráfico no país. Aliás, a defesa que nós temos em relação a isso é a da descriminalização das drogas. É a forma de se vencer o narcotráfico, né, que é um dos negócios mais lucrativos do mundo, né, porque também não paga impostos. Então é interessante para os setores que o administram mantê-lo também na legalidade. Claro. Isso gera toda uma rede que envolve tráfico de arma, que envolve polícia, que envolve suborno. Então, da parte do movimento, a nossa preocupação é que isso, evidentemente, não se misturar e que também isso não nos impeça de atuar nas periferias. As milícias e narcotráfico, eles têm uma atuação muito ampla em periferia, em São Paulo? Vocês sentem um aumento dessa participação? O narcotráfico, sim. A milícia, não. A milícia tem uma força maior no Rio de Janeiro. Ainda é um fenômeno localizado no país. Ainda. Porque este modelo das milícias é um modelo com um potencial de exportação considerável. Né? Quer dizer, você pega um grupo de ex-policiais, figuras que trabalham na segurança privada, ligados ao comércio local, vende, cobra taxa de segurança, cobra taxa de TV a gato, cobra essas coisas todas, tá gás, administra serviços. Então aí tem um negócio lucrativo, né, que extremamente explorador com o povo, que ganha com medo das pessoas e impõe também uma situação de medo. E é algo perigoso, porque também o Estado não reprime. Nós vimos aí no Rio de Janeiro a vinculação disso com o governador do Estado, a vinculação disso com parlamentares, poderosos, ou seja, é um negócio onde muita gente ganha, políticos também às vezes ganham votos nessas regiões acobertando ou mantendo o trabalho dessas milícias. É algo perigosíssimo, precisa ser visto com atenção. Você já lançaram algum candidato a vereador ou deputado? Não, o movimento não tem tido. Tem ideia? Olha, nesse momento essa não é uma política que o movimento adote, embora evidentemente a gente não tenha nada de princípio fechado a isso. Né? É uma forma de luta institucional. Agora, nós entendemos que um dos problemas da esquerda brasileira nos últimos 20 anos, Nacife, foi ter deixado o fronte da luta social, do trabalho de base, do diálogo direto com o povo, para voltar todas as suas forças para uma disputa institucional eleitoral. Né? Porque que isso dá? Aquele militante que nos anos 80 era da comunidade eclesial de base, que subia o morro, que dialogava com as pessoas, virou assessor parlamentar. Perdeu esse vínculo com o povo, se institucionalizou. Né? A esquerda foi perdendo a sua capilaridade social, foi perdendo o seu contato direto com o povo. E isso, nos últimos anos, habilmente, as igrejas evangélicas neopentecostais foram ocupando esse espaço que a esquerda deixou vazio. E ganharam uma força social impressionante nisso. Nós achamos que, nesse momento, o papel nosso do MTST, da Frente Povo Sem Medo, é o papel de buscar reconstruir os vínculos da esquerda com a maioria do povo brasileiro. Sobre a criminalização, e como é que foi esse episódio da sua prisão? Olha, Nacife, foi numa reintegração de posse, agora em janeiro, em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. Não era sequer uma ocupação do MTST. Uma ocupação espontânea, feita por pessoas sem teto na região, e que estava com ordem de despejo, 700 famílias. Nós fomos lá para buscar evitar o despejo, ou encontrar alguma solução para as famílias. A polícia montou uma verdadeira operação de guerra, com blindado, com todo tipo de equipamento bélico. Houve uma resistência natural das famílias. e a polícia atacou brutalmente. Uhum. Né? E nessa ocasião me prenderam, e o que é mais curioso, é, como não fizeram uma série de acusações, como não conseguiram consistência nas acusações, eu fui indiciado na tese do domínio do fato. Né? Usaram o domínio do fato. Que, foi um procurador que usou? O delegado de polícia. O delegado de polícia me botou no boletim de ocorrência para o Ministério Público, pedindo indiciamento, justificando a prisão, cita a teoria do domínio do fato, é, alegando que, embora eu não tenha provas de que eu ataquei diretamente a polícia, eu comandava a operação e se a polícia foi atacada, eu tenho que responder por isso. E que pé que está isso? Estou indiciado, vou responder inquérito, não é o único, né? E evidentemente não foi um caso isolado contra mim, há uma onda de criminalização de lideranças do movimento social no país, a gente presa por isso, é, e que no nosso entendimento só tende a aumentar. Porque se você tem um governo incapaz de atender a demanda do movimento social, fechado à luta por direitos sociais, e no meio de uma recessão brutal, desemprego, o povo vai resistir, vai reagir, o que lhes resta é reprimir e criminalizar.